Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem também trazer os ensinamentos de ética e de moral, como nos ensina até hoje o nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para passar essa manhã com vocês em seus lares, tentando levar um pouco mais de conhecimentos espíritas, filosóficos, né, religiosos e outros assuntos correlatos à nossa doutrina e também à nossa vida, à sociedade. E assim, nós vamos então agradecendo por estarem conosco todos os domingos de manhã. O programa Vivência Espírita recebe o apoio das Casas Espíritas Anjos Mael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AMI. E agradece também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Ligue para nós aqui para participar conosco, fazer perguntas, porque a nossa convidada hoje é a nossa irmã Icléia Vidal. Nós vamos falar sobre as nossas perspectivas para o ano novo, né? O que que a gente espera, quais são as promessas que a gente faz, a gente cumpre essas promessas, quais são as metas que a gente tem, a gente cumpre essas metas. Então nós vamos falar sobre assuntos variados aqui, aproveitar a experiência da Icléia, porque a Icléia fala que quando a gente estava pedindo pelo amor de Deus para nascer lá, para reencarnar, ela já estava aqui cuidando de mocidade, né? Então a gente vai aproveitar para explorar esse conhecimento que a Icléia tem, né? É uma pessoa que a gente considera. Só para falar que às vezes vem algumas intuições da nossa mente, no programa Visão Espírita, que é o nosso programa aqui de televisão, a Icléia lia aquelas histórias, pegava aquele livro e lia aquelas histórias. Para mim era o quadro mais legal que tinha, sentar e escutar a Icléia falando aquelas histórias lá, com aquele livro aberto, sentado na praça, né? É. Muito legal mesmo. Então a gente tem essa imagem da Icléia sempre, de uma pessoa que instrui, de uma pessoa que tem, que ela tem muito jeito para lidar com todo mundo, assim, no sentido de esclarecer, no sentido de instruir. Então é ela que está conosco aqui hoje, a Icléia Vidal. Vocês podem ligar para nós no telefone 3941-9750, 3942-9750. Pode participar do nosso Facebook também, participar do nosso WhatsApp, né? E interaja com a gente aqui hoje, nessa manhã de domingo. Bom dia a todos, bom dia Rodrigo Costa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está nos escutando na rádio online ou a nossa gravação do nosso podcast durante todo o dia, um bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos hoje iniciar com a pergunta para sorteio de dois livros espíritas. Então vocês, ouvintes, podem entrar e participar, que a gente vai sortear no final do programa dois livros espíritas. Para a pergunta para o sorteio é: você define metas pessoais para o ano novo? Então, comente aqui com a gente, vê se fala se é importante ou não, se você define, se cumpre também, né? Se você define essas metas. Então, para participar, entre no nosso Facebook, www.facebook.com/programa Vivência Espírita, ou pelos telefones que o Jorge acabou de falar, que eu vou repetir, que é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. A gente também tem um grupo no WhatsApp. Então quem quiser participar desse grupo, basta adicionar esse número aqui e mandar para mim a mensagem pedindo para adicionar, que é 12-981-11-0474. Então basta entrar aí, a gente também pode participar pelo WhatsApp. Lembrando também que a gente está com o Periscope já ligado, né, que é o Periscope que é do Twitter. Vocês podem assistir, que é o @vespirita. Então também estamos com webcam. Então a gente está ligado, 100% ligado na internet, todo mundo pode assistir, entrar no nosso site ou pelo Periscope e assistir a gente aqui fazendo a entrevista. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Maria Emília de Jacareí. Senhor Jesus, nesse instante que temos a oportunidade de entrar em tantos lares, nós te rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela paz e harmonia entre todos os membros desse grupo, que é a célula primeira da nossa encarnação. Abençoa ainda, Senhor Jesus, este nosso programa, para que possamos transmitir a Tua mensagem, que com auxílio, com a presença dos Teus mensageiros, que possamos responder de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, essa luz que norteia a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo. Abençoa também, Senhor Jesus, a nós que aqui estamos e permanece conosco como tem sido até hoje. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é balanço e novas metas a um novo ano. E nós estamos aqui com a Ecléia Vidal, que é bibliotecária, foi bibliotecária há muitos anos no INPE, hoje está aposentada, mas continua trabalhando. É voluntária há 47 anos do Centro Espírita Divino Mestre. É uma existência, né, Jorge? Ô, Rui, mas quem olhar aí no vídeo vai ver que a gente está falando aqui, vai pensar que está aqui tá com uma velhinha já, não tem nada. De bengalinha. Não, a Cléia está nova mesmo, né? Mas ela começou criança também, exatamente, né? Exatamente. É. Então a Cléia, a gente gosta muito de brincar com ela. Então a gente já tem até algumas passagens aí em gozada. Também era, foi uma das fundadoras do projeto Bem Me Quer, né? Eu sou uma das e esse Bem Me Quer lidava com, lida até hoje com mães grávidas carentes, né? Proporcionando umas tardes maravilhosas, porque nós já estivemos lá visitando o trabalho do Bem Me Quer. Então tem lá muitas mães grávidas que vão lá participar, aprende uma série de coisas e também ensina uma série de coisas para a gente, né, Cléia? Porque a gente pensa que pega porque as pessoas são carentes, a gente vai ensinar. Mas como a gente aprende com eles também, né? Muito. Então, bom dia, Cléia. Seja bem-vinda ao nosso programa Vivência Espírita. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos vocês que ouvem essa deliciosa rádio Piratininga, esse programa maravilhoso, que como disse uma senhora uma semana aí atrás, chega a luz no lar dela todo domingo de manhã. Achei isso muito bonito. Nós vamos falar hoje, já posso começando a falar então, um pouquinho? Então, Cléia, a gente, para falar sobre, a gente gosta assim, de chamar mesmo pessoas que têm bastante experiência, no caso, experiência de vida mesmo, experiência dentro da nossa doutrina espírita, como você e o Cláudio têm. Aqui são pessoas que o movimento espírita considera bastante dentro da nossa cidade, justamente pela atuação que vocês têm, não só no movimento espírita, mas na vida mesmo, no conhecimento. E interessante que são pessoas assim que a gente gosta de falar sobre perspectivas, falar sobre metas. E o que a gente pensa, hein, Cléia? Quando vai chegando no final do ano, parece alguma coisa mágica, essa mudança de um ano para outro, a gente começa a traçar ideias, começa a vir coisas, eu vou ser diferente, eu quero mudar. E como é que funciona isso, mais ou menos, assim? Então, era isso mesmo que eu estava pensando, que parece que tem uma coisa mágica. Quando chega no fim do ano, as pessoas, em geral, sentem que estão no fim de um ano. E renasce uma esperança de recomeço, novos planos, novas metas. A maioria das pessoas já começa, não, no próximo ano eu vou fazer ginástica, eu vou estudar mais, eu vou me comportar melhor. Então tem uma porção de sonhos, de metas. E nós espíritas, que temos a a bênção do conhecimento, da reencarnação, do bem aproveitamento de uma vida, da evolução do espírito, nós vamos um pouquinho mais fundo nessas metas, nesse sonho de melhorar. Então a gente pensa assim, eu melhorei a convivência com fulano, alguma pessoa com quem a gente tem um pouco mais de dificuldade. Então, Iclé, esse ponto que você falou é interessante, né? De nós, às vezes traçamos isso aí e às vezes esquecemos de analisar. Sobre o nosso ponto de vista mesmo espiritual. Porque você traz e falou, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero conviver melhor com as pessoas. E como é que se faz isso, sei lá, né? Se você, parece que é igual a reencarnação mesmo, parece que uma coisa de reencarnação. A gente está lá, a gente está brincando agora, a gente pede pelo amor de Deus para reencarnar, que vai mudar, que vai ser melhor, que vai ser tudo. E quando chega aqui, parece que vai esquecendo das coisas e vai deixando passar. É mais ou menos isso que funciona também na passagem de um ano para outro? Pois é, a gente, se nós descuidarmos, o ano passa e a gente não fez nada. Uhum. A gente cai naquela mesmice da correria da vida, do descanso, do lazer exagerado, e sem a gente assim, procurar cumprir as metas. Eu já consegui perdoar? Eu já pedi perdão para fulano com quem eu fiz um contratempo aí, né? Eu estou conseguindo controlar um pouco mais o meu gênio? Então, é uma série de questionamentos que a gente deve fazer, deveríamos fazer diariamente. É esse o conselho que os Espíritos dão, né? No Livro dos Espíritos. Ao você se deitar, pensa se você fez todo o bem que podia e se não fez mal a ninguém. Isso deveria ser diário. Mas se não for diário, pelo menos que seja anual. E que a gente faça esse balanço. Que a gente trace as nossas metas. Que a gente não fique preso a uma zona de conforto. Pensar assim, eu estou trabalhando um pouquinho para Jesus. Eu consegui ser voluntário. Eu sou um bom voluntário. Eu me dou bem com as pessoas. Eu sou generoso, generosa. Eu trato bem as pessoas. Um homem que varre a rua, o lixeiro que recolhe o lixo, o caixa do supermercado, sabe? Porque às vezes a gente fala em muita beleza, mas a gente não cumpre. Precisamos cumprir para melhorar o nosso mundo. Se a gente não cumprir, se a gente não tiver como meta essa melhoria pessoal, em vez de exigir do outro, as coisas não melhoram. É interessante que como diz Carlos Drummond de Andrade, né? A gente chega no final do ano, chega esgotado. Mas no nascer do novo ano, parece que as energias se renovam, né? Exatamente. E é interessante. Eu mesmo estava meio devagar aí, agora chega meu neto e fala, pô, você vai ser bisavô. Quer dizer, uma nova experiência que eu vou ter, ser bisavô. Já pensou? Nunca pensei em ser bisavô e você é bisavô, viu, Jorge? Vou duas vezes, hein? Vou duas vezes. E é legal, porque aí você torna a esperança, renovar a esperança, né? Hoje a gente está numa época que precisa tanto de esperança, né? Então as pessoas estão tanto para baixo, né? Com todos esses problemas. E eu acho que é nesses problemas que surgem a oportunidade da gente exercer a esperança, né, e incentivar as pessoas nisso. Deixa eu só comentar que a gente está tendo bastante participação, até antes de começar o programa, o pessoal já está acordou animado, acho que é por causa desse sol. Todo mundo acordou. O Ari Rangel, mano, falou que aqui no WhatsApp, bom programa, pessoal, afinal, só mesmo o Vivência Espírita nos faz acordar alegres e felizes num dia que poderíamos acordar mais tarde. E o que é melhor, nos trazendo sempre um domingo iluminado e cheio de esperanças felizes. E ele estará conosco nesse mês aqui com a gente, viu, Jorge? Eu já pedi para ele trazer o violão e trazer o Rogério também, né? Só espero que... Não, o Rogério tem que trazer, senão não chega, né? É que não chega atrasado, né? Ari, um bom dia para você. Nós estivemos batendo um grande papo pelo telefone. Ele estará aqui conosco, né? E a Valéria também entrou aqui, mandou um bom dia, amigos. A Adeli também. Bom dia, concordo com você, Ari. E a Maurício Tomé, mandou bom dia, pessoal. Um bom domingo e bom programa. O Carlos Henrique, dando um bom dia. Que Deus e os Espíritos de Luz nos abençoe a todos, principalmente nossos apresentadores e entrevistada, para que possam nos proporcionar momentos de instrução, de muita paz e harmonia. O Alamar também entrou aqui. Mano, bom dia, meus amigos queridos. Estou aqui com as orelhas ligadas em você. E o Ed Moreno, que mandou pra gente o CD essa semana, CDs dele, pra gente colocar na rádio online. Mano, um ótimo dia, meus amigos Rui, Jorge e Rodrigo. Estamos em sintonia com Vivência Espírita. Que Jesus ilumine o programa de hoje e luz. E o Babu também está dizendo que está aqui na escuta. Então tá todo mundo hoje escutando aí com ela. É que está terminando as férias também, né? Mas legal, o pessoal tá ligadão aí. Um grande abraço para o Ari também, que o Ari, o pai dele, fez a cirurgia essa semana, deu tudo, mas correu tudo também, bem, né? Graças a Deus. Um grande abraço para o pai do Ari também, que a gente já conhece. Né? Um grande abraço também para o Ed Moreno, que a gente está começando a conhecer agora através do Rodrigo também. E eu já escutei os CDs, viu, Ed? Gostei bastante dos CDs. Daqui a pouco a gente vai tocar uma música sua aqui. É mais um artista que a gente vai apresentar aqui, Rui. Né? Um excelente artista também. Né? Não, e qualquer dia a gente vai convidá-lo para vir aqui em São José também. E nós precisamos divulgar mais a nossa Rádio Vivência Espírita, está com uma programação muito bacana. Online, né? Rádio online. Legal, Rui. Que joia. Inclusive, ontem estava ouvindo logo de manhã música sertaneja, né? Uhum. Acho que era o Milionário Zé Rico que estava cantando. Isso, a música lá. Eu coloquei uma música do Milionário Zé Rico, aquela música que ele faz homenagem ao Ayrton Senna. Muito legal. Eu não lembro da. Eu fico fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Fico lendo e fico ouvindo o rádio, né? Então, não dá para prestar atenção muito bem na letra, mas eu vi que era Milionário Zé Rico lá cantando. E tem mais músicas bonitas. Muitas que estão lá, músicas, né? Muitos e aqueles temas. Que querem música de qualidade, agora nós vamos entrar então com músicas. Nós estamos preparando aí músicas internacionais inesquecíveis. Inesquecíveis. O nosso pessoal que participa do nosso WhatsApp aqui, pode dar sugestões já de músicas assim bonitas que ficarem inesquecíveis, internacionais, né, que a gente vai baixando e daqui a pouco a gente vai criar também na grade esse tema lá também para as pessoas escutarem. Tem Frank Sinatra lá, Jorge? Tem Frank Sinatra, sim. Nossa, eu sou fã tem que do colocar, Frank Sinatra. Né? Não, você que conhece mais que a gente, você que tem que passar bastante ideia para a gente, colocar. Né? E eu tenho bastante CDs lá em casa, né? Uhum. Pro Alamar também, um grande abraço pro Alamar, aproveitar já agora para dar um grande abraço nele. Tenho certeza que essa semana ele está mais animado, que ele já passou, sofreu lá na biópsia que ele foi fazer, falou que nunca sofreu tanto com a dor daquele jeito, quase mataram ele na biópsia. Né? Pra fazer, né? Que ele passa. Que o Alamar ele faz os relatórios pra gente, é foda, não, que você é, né? Não, eu achei interessante. Rapaz, enfiaram um negócio lá no fígado que. Depois falaram que eu não podia tomar remédio pra tirar dor. Exatamente. Então ele veio pra isso casa aí que é com castigo dor. Mesmo, né? É isso daí. É ele, o pessoal ele... fala que é karma. Karma é isso, viu, Alamar? Você tem que sofrer e passar o tempo todo sem tomar um remédio. Tem que ter calma com o karma. Exatamente. Mas aí, graças a Deus, olha, as coisas. Ele passou um relatório pra gente, e o relatório ele só ficava imaginando a espiritualidade trabalhando para dar um jeito naquelas coisas. Porque foi um trabalho da espiritualidade, porque tudo dá certo, graças a Deus, né? Uma coisa vai fechando com a outra. Ah, o negócio era para ser entregue amanhã, mas hoje tinha um médico para ir, vaga. Mas não vai adiantar nada eu ir no médico porque não entregaram o resultado. Daqui a pouco o cara do resultado falou, o resultado já está pronto, pode vir buscar. Ele vai no médico. Eu liguei para ele quinta-feira, então ele estava contando. Rapaz, meu irmão, o quê? Isso daí é merecimento, viu, Alamar? Ele ficou bravo com a... Não, mas quem que não fica, né? Quem que não fica bravo com o pessoal ficar... E tem que acabar com esse negócio de merecimento. Eu também não concordo com isso, né? Com merecimento e dívida, né? Essas são duas coisas que eu não concordo. Quando os espíritas falam é dívida e merecimento, né? Ah, teve merecimento. O cara tá com câncer, não teve merecimento para ter câncer. Não, teve merecimento. Aqui, vamos parar com essas coisas também, né, Jorge? E então, Rui, nessa semana, se Deus quiser, ele já começa o tratamento, começa a quimioterapia aí, que também ele teve uma boa notícia, que a quimioterapia dele é uma quimioterapia simples, né? O cabelo vai cair. Não, claro que ele não tenha tanto cabelo assim também, mas né? Aquele é cabelo ou é a peruca? Não sei, mas disse que não vai cair tanto cabelo, não. Então, ele que diga pra gente se é peruca ou é cabelo normal dele, né? Porque... E aí, mas só, Rui, agora falando... Nós estamos falando, quando a gente fala com o Alamar, a gente tem que falar desse jeito, não tem outro jeito para falar com ele, né? Mas o queria continuar com a campanha da ajuda financeira, isso, né? Pedir, daqui a pouco o Rodrigo, queria que o Rodrigo colocasse de novo no nosso site a conta, porque o Amar está passando. E podemos falar também aqui no ar, né? Para as pessoas. É. Porque não foi falado aqui no ar. É, vamos falar no ar. Quando o Rodrigo pegar a conta aqui, a gente fala que o Alamar está precisando sim de ajuda financeira, sim, que ele está passando dificuldade. O Alamar é autônomo, né? Ele é autônomo, então ele trabalha. Precisa ter saúde para trabalhar. Precisa ter saúde para trabalhar. Então, sem saúde, não tem condições da pessoa trabalhar. Então, ele está passando por dificuldades, está sendo ajudado pelas filhas, está sendo ajudado pelos amigos, mas precisa mesmo, né? Não, e ele pela quantidade de amigos que o Alamar tem, qualquer coisinha que você colocar vai dar uma coisa, dá para ajudá-lo, né? Ele diz que tem 25 mil amigos nos quatro Face que ele tem, né? Uhum. Então, já pensou se cada um der um real para ele? Já... Se cada um desse 10 reais, já pensou? Já dava para ajudar a tirar, deixar ele passar essa fase aí difícil, que o Alamar não é por causa dele que ele está pedindo nada, não. Se fosse por conta dele, ele não pedia nada, porque a filha dele é inteligente, né? Uma das filhas dele é mais inteligente que ele até, né? E ela teve essa ideia e colocou lá, não teve vergonha, foi humilde o suficiente para colocar que está precisando, não tem problema. Uma pessoa que fez tanto e faz tanto pela doutrina espírita, será possível que agora a gente também não tem condições de tentar, de alguma maneira, ajudar ele, sem se preocupar, não tem problema. Nós não estamos, como é que se diz assim, fazendo caridade, não. Não é isso. Eu acho que nós estamos fazendo uma obrigação para com a doutrina espírita, tentando ajudar uma pessoa que tanto faz, a vida toda, né, Rui? Eu acho que o Alamar, os maiores prejuízos que ele teve na vida dele foi por causa de ser espírita e defender tanto a doutrina espírita. Será que teve prejuízo? Prejuízo que eu digo material, né? Não, prejuízo espiritual, tenho certeza que não. Isso aí, ele tem merecimento. Alamar, então fica aí os seus merecimentos aí, viu? E o Aécio aqui também, o Aécio César, que é colunista nosso do site, só falar que eu já postei no Facebook e no WhatsApp também a campanha aí do Alamar para ajudar ele, que é uma ajuda material, mas a gente tem que saber que nós não vivemos só de luz, né? E ele também não tem, outra coisa que vocês não falaram, que ele não tem plano de saúde, né, particular e tudo mais, e isso que dificulta muito ele, por isso que ele precisa dessa ajuda. O número da conta aqui para o depósito é Caixa Econômica Federal, agência 2930, operação 3. O número da conta é 111-9, Alamar Regis, e está no CNPJ, que deve ser da empresa dele de comunicação. Se precisarem, né? Que tem um CNPJ que é 3430-2026, 1000 invertido, -06. O CNPJ também. Tá no Facebook e no WhatsApp. E o Aécio, nosso irmão Aécio, ele quer parabenizar ao Grupo Vivência Espírita e a entrevistada, contando sempre com o auxílio da espiritualidade em nossas vidas. Quanto à pergunta, sim, que é a pergunta lá sobre você define metas pessoais para o novo ano, ele responde que sim, devemos sempre definir metas pelas quais possamos auxiliar, auxiliando sempre. Um forte abraço a todos. Legal. Nós temos aqui o Sinésio de Caraguatatuba, é amigo da Ecléia, e é um imenso prazer tê-la como amiga de doutrina. Manda abraço a todos do programa do Vivência Espírita, e todo domingo ele está na escuta. Um bom dia para você, viu, Sinésio? E muita paz, muita tranquilidade, e continue com esse trabalho muito bonito que você faz aí em Caraguatatuba. Vamos continuar então, Jorge? Vamos para o nosso intervalo comercial, Rui. Vamos colocar então uma música da Célia Tombly. E essa música da Célia Tombly, da Magali, que está no CD Transição. E Clay, interessante o tema dessa música, é Vamos Modificar o Nosso Mundo. E a Célia, todas as vezes que a gente encontra com ela, ela fala, Jorge, eu sei que você gosta, a Célia é a minha cantora preferida, né? E a Célia fala, eu sei que você gosta das minhas músicas, mas quando você tocar, procura tocar mais, Vamos Modificar o Nosso Mundo, porque é essa música que a gente passa mensagem para o mundo todo, e é o que nós estamos falando aqui hoje, né? Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Thank you. modificar o nosso mundo, fazendo esforços para melhorar, valorizando então cada segundo. O tempo que passou não vai voltar. O amanhã ninguém conhece ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo assim a vida é tão linda e pode ser melhor de se viver. A união, a fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, o companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. A fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, o companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com a nossa querida irmã, junto com seu companheiro também de longas datas, 48 anos de existência, de vivência em comum. Contando namoro já dá 51. 51. E ele disse que está esquecendo das coisas, mas as piadas ele não esquece de jeito nenhum, né? As piadas. É. Né? Não, mas é assim mesmo. Mas a gente vê que 48 anos de vivência, 51 anos de conhecimento, vivendo com a pessoa, né? E eu quando desencarnar, você quer voltar novamente com o Cláudio? Tranquilamente. Tranquilo, que quer voltar? Então, são almas gêmeas mesmo, né? É muito legal isso, né? Muito legal quando as pessoas falam isso, que é uma experiência que valeu a pena, né? Valeu a pena. É, não, é interessante que a gente brincava lá com o seu Amaral, né? O seu Amaral quer de brincar com a dona Anitta, né? Uhum. Dona Anitta, não, Amaral é homem da minha vida. Eu, quando eu desencarnar, a hora que voltar, reencarnar, eu quero voltar com o Amaral. E a gente perguntava, seu Amaral, é a mesma coisa, senhor? Cadê? Não, eu preciso pensar um pouco. Dona Anitta, isso é brincadeira, viu? Um grande abraço para a senhora que ela está nos ouvindo. Um grande abraço para ela e receba com muito carinho essas nossas brincadeiras. E a dona Anitta que está... Ela tem os problemas dela de saúde lá, problema de sente a dor no joelho, sente tudo, mas... E também está meio esquecida, ela fala, mas nossa, a conversa com a dona Anitta é sempre do mesmo jeito. Legal pra caramba, ela dando as duras na gente, né? Primeiro, chamando precisa aguentar atenção, as broncas dela. Né? É, mas é um amor total que ela tem pelos amigos dela, pelas pessoas que ela tem em consideração, e a mesma coisa nós temos por ela também. Mas, Ecléia, aqui na relação que você trouxe para a gente aqui, cuidado com as desculpas. O que que significa isso? Porque a gente vê que... Eu, por exemplo, detesto pessoas que vêm pedir desculpa. Vêm pedir desculpa e vêm também justificar, né? Não, eu não fui. Eu não fui porque cada dia você fala, não precisa justificar, não. Não foi, está acabado, né? Inclusive hoje, viu, Jorge? Nós vamos ter aquela reunião lá no Centro Espírita Divino Mestre, junto com o pessoal, a USE, a Aliança e outros movimentos que nós temos aqui na cidade, para que nós possamos realizar o dia de Kardec, no dia 18 de abril, lá na Câmara Municipal, que será uma segunda-feira, e nós gostaríamos que o nosso meio espírita tivesse lá no dia 18 de abril, que é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, que nós consideramos como dia de Kardec, né? Maiclay, então, o que que é? Cuidado com as desculpas. Então, eu já discordo de você. Eu acho que pedir desculpas é um gesto de humildade, bondade, reconhecer que a gente falhou. Mas o que eu falo é do desculpismo. O desculpismo é diferente. É aquilo que você critica muito as pessoas, mas você sempre acha uma desculpa para justificar que você não pode fazer. Você está na zona de conforto, então você não tem tempo para ter uma atividade maior. Você não tem vontade. Então, isso é o desculpismo. É uma coisa nossa, que a gente acha sempre uma justificativa para falar sobre o não ter feito. Não, mas quando eu falei... E aí, numa renovação de ano, cuidado com o desculpismo, cuidado com a zona de conforto. A gente precisa, nós estamos aqui, eu sempre brinco, nós não estamos aqui de férias. A gente veio para cá para trabalhar, participar da parte que nos toca na obra da criação. É o objetivo da vida. Então, mas, Cléio, quando eu falei com as desculpas aí que você não concordou, eu não concordo com aquelas pessoas que estão sempre fazendo as coisas sem pensar, sem analisar, depois vem pedir desculpa. Ah, pois é. Então, desse é que eu não gosto. Porque eu acho que a gente pedir desculpa é quando você... se confundiu ou então teve uma informação errada ou errônea. Falhou. Aí eu concordo, mas tem pessoas que fazem uma série de coisas e depois vem pedir desculpa, quer dizer, e está sempre pedindo desculpa. É porque a gente sempre mexeu aí com problema de adictos, né, com pessoas com problema de droga, aquela coisa toda. Então eles estão sempre achando desculpa para tudo, e a gente vê que no fundo é justamente a falta de encarar os problemas com mais seriedade, com pensar mais, analisar mais, para que depois não precisa pedir desculpa, né? É quando é da boca para fora, né? Esse é o problema, quando não vem do coração. Né? Então, só a pessoa se desculpa para não ter que olhar para dentro e mudar, né? A gente nesse precisa sentido. Levar um pouquinho mais a sério a vida, né? A vida, a gente não está aqui de férias, a gente não pode se limitar a levantar, trabalhar, comer e dormir. A gente tem que fazer alguma coisa a mais por nós mesmos, pelos nossos e pela sociedade. Tem pessoas que têm como costume ser grosseiro e depois vem pedir desculpa. Isso aí é que eu não concordo, né? Fala, pô, cara, você é grosseiro e faz as suas grosserias e depois vem pedir desculpa? Não peça desculpa, seja grosseiro sempre, então, porque esse negócio de... Porque pra mim é hipocrisia, é mentira chegar, é grosseiro, xinga todo mundo, daqui a pouco, você me desculpe. Porque eu tenho um cunhado que é desse jeito, né? Ele fala um monte de besteira. Sempre cunhado. Mas eu fico com dó da minha cunhada, né? Porque tem que aguentar o meu cunhado que tá sempre dando bronca, depois, querida, minha... Quer dizer, pedindo desculpa para depois... daqui a pouco fazer as mesmas coisas, né? Eu já não concordo muito com isso. Então, justamente nesse porque tem muita gente que faz isso, né? É grosseiro com a esposa, é mal criado, e depois, ai, minha querida, minha linda, não sei o quê, lá uma série de coisas, vem pedir desculpa. Eu acho que ele precisa aprender a se renovar, né? É isso que você está propondo aqui também, né? Exatamente. Olha que já é dia 31 de janeiro hoje, hein? Já faz um mês que começou o ano, e será que a gente já traçou as metas? Será que a gente já está tentando cumprir uma melhoria íntima contínua? Porque tem a melhoria íntima na indústria, na empresa, na produção. Você tem as metas na empresa. Aí eu falo muito na melhoria íntima contínua. E a gente está sempre se vigiando. Porque o recado Jesus deu. Ele disse, sede perfeitos e orai e vigiai. Então a gente brinca, orar nós sabemos, mas vigiar. E o que é vigiar? Vigiar é você perseverar nas boas atitudes. Né? E você ficar no presente, né? Isso. É você não ficar no passado nem no futuro. Né? Você ficar no presente, isso olhando, aí, Rodrigo. Vigiando, né? Isso aí. E as metas você falou do trabalho, o chefe não deixa você esquecer. É. Então, mas as pessoas não pensam no pessoal, né? E o nosso Senhor Jesus, a gente, né? Ele permite que a gente esqueça? É. É o desculpismo, né? É verdade. E a meta, eu acho que é aquela questão que você, se você não põe um objetivo, né? Qualquer lugar que você vá, tá valendo, né? Então, assim, se você não sabe para onde você vai, né? Uhum. Então a gente tem que. Essa acho que é a importância, né, de definir a meta. Aqui você diz que Kardec, no livro Abas Postma, fala que cada um de nós responde, no mínimo, por três caracteres. Por três caracteres. Isso aí é um espetáculo. É um trechinho no Obras Póstumas que ele fala. Tem umas palestrinhas dele lá. E nesse trecho ele fala que a gente cumpre perante nós mesmos, perante o indivíduo, perante nós mesmos. Então, a obrigação que eu tenho é de cuidar de mim. Mas não é cuidar de mim só do meu físico, como está hoje. Hoje em dia as pessoas só pensam no físico e estão caindo num exagero, num desequilíbrio que dá dó. Mas é no eu imortal, na alma, no espírito, que volta para a espiritualidade, ele tem que voltar melhor. Depois, perante a família, as obrigações nossas perante a família. Mas voltando um pouquinho para... A sociedade. Mas voltando um pouquinho para o indivíduo. Você não acha também que tem muitas mulheres que vivem muito mais para a família do que para ela? Que ela deveria viver um pouquinho mais para ela do que viver somente para a família e para os filhos? Porque tem muitas mulheres que a gente conhece, que nós conhecemos em um trabalho feito pela Vera Molina, professora Vera Molina, que era justamente de recuperar, de, vamos dizer, de fazer com que essas mulheres que sempre viveu para os maridos e para os filhos, depois de uma certa idade, aprendesse com cursos que elas davam para aprender a gostar de si mesmo. Tem muito isso com as mulheres? Então, eu acho que tem com a minha geração para trás, porque nós fomos criadas com o espírito de dedicarmos à família e ao marido. O melhor de tudo era para o marido, o nosso tempo integral era para os filhos. Hoje já existe um equilíbrio. A mulher precisa, sim, pensar em si, cuidar de si, lhe dar momentos de alegria, não depender exclusivamente do marido para ser feliz e alegre. Ela pode se encontrar com as amigas, ler um bom livro, assistir um bom programa, um bom filme. Então, ela precisa se dar também um tempo de alegria, de amor, para que ela seja feliz também. E aquela síndrome do ninho vazio era muito da sua geração? Das mães, das mulheres, da geração mais antiga? Eu não sei se é eu e minhas amigas. A gente nunca vivenciou esse síndrome do ninho vazio, porque tem um grande amigo, Dr. Morita, é um amigo espiritual, que ele diz assim, quem é solidário não é solitário. Então, no momento em que você partilha a sua vida com os amigos, com a sociedade, com a família, você não fica sozinho. Não fica sozinho. Não fica. Oh. Fala. Não, pode falar. Eu, Cláudio, sempre ajudou, porque a gente vê que você tem uma vida, sempre cuidou lá das mães, sempre teve um trabalho. O Cláudio sempre seu companheiro, né? Ah, sempre. Sempre. Então, mas só que nunca interferiu também na sua vida. Não. Existe um combinado entre nós dois, né? É. A gente trabalha na doutrina com muito amor, com muita alegria. Lá é o centro, os amigos espíritas, isto aqui entre nós, É a nossa vida, isso aqui é uma delícia. Muito bom. Vocês no início do programa falaram umas coisas tão lindas de mim. Não é nada disso, não. Não é nada. Aí entra na história do Alamar. Não, não é. Sabe o que é? A gente faz isso tudo com tanta espontaneidade, né? Com tanto amor. Vou contar uma historinha para vocês. Eu estava em São Paulo, eu e Cláudia éramos noivos, e fomos ao Centro Batuíra, que tinha lá o seu Espartaco, que dava comunicações, e veio uma comunicação para mim e para o Cláudio, que eu e ele íamos trabalhar muito no movimento espírita. Aí a gente saiu de lá com o papelzinho na mão, lendo, falamos assim, poxa, a gente só queria casar. E os trabalhos aconteceram, porque o pessoal de cima cuida da gente, não vem tudo de uma vez, não. Vem dia a dia. Por isso que a gente tem que fazer as metas, por isso é que a gente tem que vigiar se a gente está cumprindo, porque as oportunidades chegam devagar e sempre. É belezinha. A espiritualidade, ela bota a carga nas costas da gente, desde que a gente possa carregá-la, né? Pois não dá em excesso, não. Pois né? Isso. E sempre na hora certa, no momento certo. Quando o trabalhador está pronto também. Quando o trabalhador está pronto também, né? Isso aí, Rodrigo. E aqui no site a gente teve mais participação. O pessoal está participando bastante hoje, hein? O Marcos Sugaio Gama, manda abraço a todos, a dona Icléia Vidal, ouvindo pela rádio Vivência Espírita, fazendo o balanço enquanto ouvimos o programa. Legal. O Maurício Tomé aqui no Facebook também falou que define as metas, né? Sobre a pergunta. Define as metas, sim. As metas ajudam a medir meu progresso. E a Fernanda, lá na casa da Marcela, que também sempre escuta a gente aqui, todo domingo está com a gente, manda bom dia, amigos da rádio. Penso eu que o hoje é o melhor dia para buscar um objetivo e não esperar o final do ano. Um abraço, Fernanda. Legal. A Ludmilla manda também um bom dia, Ludmilla lá de Jacareí. Perfeito, Fernanda. Penso como você também. Podemos até estimular algumas metas, mas o hoje é a oportunidade única e é o que temos em cada amanhecer. A Patrícia Félix, manda um bom dia a todos os amigos do Vivência Espírita, paz e luz a todos. Tento sim trabalhar com metas em minha vida, mas acredito que nossa meta maior é a nossa atual encarnação. Então, procuro fazer as coisas certas, mesmo que eu mesma não seja beneficiada. Abraço a todos. E o Alamar Regis, manda um obrigado, amigos, pelo carinho e empenho de ajuda a mim no momento deste, agradecendo aqui o apoio que a gente está dando a ele também. Obrigado, pessoal, pela participação aqui. Eu queria mandar um recadinho aqui para agradecer a Fernanda, viu, Rui? A Fernanda, lá da casa da Marcela, que aconteceu um fato conosco essa semana interessante. E a Fernanda, para a gente só fazer para localizar aqui, né? É a Fernanda da casa da Marcela, que já esteve aqui conosco no programa, que ela dirige lá a casa da Marcela, em Jacareí, e faz um trabalho de psicografia todas as primeiras quartas-feiras do mês, né? Tem a Fernanda, mais 5 pessoas psicografando lá, cartas consoladoras. Então, nessa primeira quarta, quer dizer, essa semana de fevereiro, eles não voltaram ainda de férias, eles voltam a partir do mês de março. Então, a primeira quarta-feira do mês de março, eles voltam. E nós lá da AMS estamos começando um trabalho aqui em São José, também de psicografia na última sexta-feira do mês. E esse mês eu pensei assim, nós íamos voltar sexta-feira passada agora ao trabalho, eu pensei, a Fernanda está lá sem fazer nada, eu acho que eu vou chamar ela para vir aqui também ajudar a gente no trabalho. Mas ao mesmo tempo veio aquela falar, eu não vou chamar a Fernanda é muito ocupada, né, coitada, está descansando agora, tem o ano todo trabalhando aí e tal. Aí deixei para lá. Mas de vez em quando vinha aquela ideia, chama a Fernanda, não chamei. Aí cheguei lá na sexta-feira, tem as duas meninas que fazem a psicografia, né? A Neia e a Sabrina. Cheguei lá, Sabrina. A Sabrina já voltou? Sabrina voltou de férias, de você fez a bênção do casamento dela, né? Aí a Sabrina tinha voltado, quando cheguei lá, a Sabrina estava até corcunda, de dor no abdômen. Estava com problema abdominal, acho que era até uma infecção intestinal que a Sabrina estava. Passando muito mal, falou, Jorge, eu vim aqui só para receber um passe, porque eu falei, Sabrina, vai embora, não tem jeito. Aí já veio na hora, por que você não chamou a Fernanda para a Fernanda ajudar? Tá vendo o que era? Né? Aí tudo bem, fiquei ali e aí eu falei, a Neia faz sozinha, vamos reduzir a quantidade de pessoas para passar pela entrevista, tudo, e vamos reduzir. Aí estava sentado ali, quem entrou daqui a 15 minutos na AMI, A Fernanda. Chegou e entrou, eu falei, senta aqui do meu lado. Eu sentei e falei, não dá para você fazer as psicografias para nós estamos com problema. Faltou a Sabrina, teve que ir embora doente. Ela falou, Jorge, eu não vim para isso, eu vim para assistir o trabalho, mas deixa eu ficar quietinho ali num canto, me concentrar, se for possível, né? Ela ficou um pouquinho, daqui a pouco ela levantou e foi ajudar a fazer a entrevista. Foi um trabalho muito legal, ela ainda recebeu 3 cartas ainda lá, né? E aí depois eu falei para ela, eu falando para ela o que tinha acontecido, que eu estava com essa intuição de chamá-la, tudo, e ela fala, você não sabe o que aconteceu, não era para mim vir. O Fábio até reclamou, o marido dela falou, o que você foi fazer? O que nós vamos fazer lá? Eles tinham marcado para um casal, um amigo deles, ir visitar, e ir lá na casa deles à noite, na sexta-feira. E de repente ela levantou e falou, não, vamos lá. Vamos lá em São José, lá no trabalho lá da AME. Aí o Fábio falou, mas se o pessoal chegar, falou, não, vamos lá, a gente tem que ir. Aí, olha, mandaram ela ir lá também. Certo. Então, muito legal. Falei, acho que a gente estava ligado na sintonia, né? A espiritualidade sabe muito o que faz. Então, eu queria agradecer a Fernanda pelo apoio lá na AME, na sexta-feira, lá com a gente. Obrigado, viu, Fernanda? Vamos para mais um intervalo. Mais um intervalo. Já são 8 horas e 50 minutos. E hoje nós vamos terminar mais cedo, né? Hoje nós vamos terminar mais cedo um pouquinho. Qual que é o São José que vai jogar? O São José de verdade? O de verdade? Ah, então a gente dá os 15 minutos. Eu quero pedir pro Carmo que quando for pro outro São José, o Vivência Espírito não vai dar, não. Eu não gosto do outro. Só o Rui estiver torcendo pro outro. Não, eu nem... Né? Eu tô tão por fora de futebol ainda. Né? O São José é esporte clube, que é o de verdade. Porque tem aqui, tem o de verdade, tem um genérico aí. Esse genérico não, né? Mas, ô Jorge, nós precisamos depois falar sobre os eventos que teremos aqui. Depois até gostaria que a Ecléia comentasse, porque nós vamos ter o Folia de Luz, o Encontro da Mocidade Aliança, vamos ter o Comevalp. Então, os nossos jovens estão preocupados com ele mesmo, né? Então, vamos lá para os nossos comerciais? Vamos para os nossos comerciais e nós vamos colocar a música agora. Agora sim, né, Rui? Ô, Rodrigo, do Ed Moreno. É a música que nós vamos colocar, é aquela reencarnação. Conta aí qual que é ela, porque aqui só aparecem os números das músicas, os números 11. Ó, vou colocar 11 aqui. Se não for 11, vai ser outra, viu, Ed? Vai tocar. Então, essa música... Desculpa aí, Inácio. A música Reencarnação, inclusive, ele foi premiado com essa música, né? Vamos lá? Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Aqui, essa pergunta não me canso em repetir. Até parece uma alucinação. É sempre uma resposta sem explicação. Quem sou eu e o que devo pra saber do meu verdadeiro ser? Então, às vezes me vejo em outro viver. A busca profunda querendo me entender. Vejo pai, amigo, mãe ou irmão, meio perdido nesta reencarnação. Quero entender por que estou aqui, que devo fazer e o que eu prometi. Descobri o que eu prometi. eu tenho uma outra visão. Pra entender melhor a reencarnação, o corpo é templo da evolução. Acabou meu tempo de expiação. A busca agora é me regenerar, ser mais prudente para encarar você e eu. Ter mais de 1 milhão de amigos, deixar de ver em tudo abismo, com consciência e razão, abri meu coração pra entrar o amor, ser confiante e verdadeiro, ser muito mais que um companheiro, ter atitude em dizer aos meus, eu só estou aqui pelo amor que é teu. Vamos agora para o nosso momento de Gavalha, agora colocando aqui o tema que está no momento espírita número 8, que é justamente o tema que fala de final do ano, né? Que é recomeçar. Não importa onde você parou, em que momento da vida você se cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você novamente. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechou a porta até para os anjos. Está se sentindo sozinho? Talvez você tenha afastado as pessoas no seu período de isolamento. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da sua melhora. Pois bem, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso seu para se aproximar. Que tal dar um jeito no visual, fazer um novo curso ou realizar aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa? Observe quantos desafios a vida está a lhe oferecer. Quanta coisa nova está esperando para ser descoberta. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai minando nosso fígado até a boca ficar amarga. Se você está se sentindo assim, com a sensação de derrota, é hora de recomeçar. E hoje é um bom dia para enfrentar novos desafios. Defina aonde você quer chegar e dê o primeiro passo. Comece por fazer uma faxina mental, jogando fora todos esses pensamentos e sentimentos pessimistas que se acumularam ao longo do tempo. Atire para longe os ressentimentos, as mágoas, os melindres que impedem a felicidade de entrar. Desfaça-se desse sentimento de inferioridade, de incapacidade, e valorize-se. Você é o que fizer de você. Em seguida, façam a faxina no seu quarto. Jogue fora todo aquele lixo que você acumula há tempos, só como recordação do passado. Papéis velhos dos quais você nunca precisou. Discos e fitas que você não irá mais ouvir. ingressos de cinema, bilhetes de viagens e tudo aquilo que só traz recordações tristes. Abra seu guarda-roupa e retire tudo o que não usa mais. Doe para alguém que precisa. Doe os calçados que apertem seus pés ou que não servem porque seu número não é mais o mesmo. Para recomeçar, é preciso abrir espaços mentais e físicos. Depois que tomar essas providências, leia um bom livro. Assista a um bom filme para alimentar sua mente com ideias positivas e otimistas. Aproxime-se dos amigos, dos familiares, das pessoas alegres que ajudarão você a sustentar o bom ânimo e a coragem. Evite, enquanto se restabelece, a presença de pessoas pessimistas e desanimadas. Só as busque quando estiver forte o bastante e puder ajudá-las. Busque um lugar calmo e eleve a Deus uma prece. Mas comece agradecendo pela vida, pelas oportunidades renovadas, pelos obstáculos e desafios que surgem no caminho. Eles nos fazem mais fortes quando os superamos. Lembre-se, o dia de hoje é uma página em branco que o Criador lhe oferece para que você escreva um novo capítulo da sua história. Recomeçar é só uma questão de querer. Se você quer, Deus quer. É por isso que ele acena sempre com essa nova chance chamada presente. Pense nisso e não perca nem mais um minuto. Esse é o momento de Gavale. Jorge, o nome da mensagem é? Recomeçar. Recomeçar. E Cléia, você poderia falar alguma coisa sobre recomeçar? Porque nós estamos, inclusive, é o assunto do dia de hoje, onde na mensagem pede para nós fazermos uma faxina. Né? Pois é. Eu falo que essa equipe aqui é uma gracinha. Vocês são os amores. Como é que vocês acharam uma mensagem, recomeçar, que fala tudo o que a gente precisaria ouvir para recomeçar um novo ano, um novo dia, um novo mês, recomeçar uma nova etapa da vida? É só ter coragem e fé. Fé em si mesmo e fé em Deus. É, e começar com a faxina. Pois é, isso é ótimo. É porque a gente vê que nós precisamos fazer faxina em tudo, até no nosso pensamento, né? Mudar a nossa maneira de pensar, de agir. Para isso existe muita ajuda, né? É a meditação, é ouvir um disco inteirinho, voltado para o bem. Você muda seu astral, né? E a faxina é limpeza. Todo lado é bom. Então, um ano novo tem que começar tudo novo. Tem que começar, recomeçar. Achei linda a mensagem. Muito própria, muito em dia. E a gente tem que pensar muito na meta que a gente tem na nossa vida, de acordo com o que a gente lê tanto. Então, veja só, para nós, o que a gente podia pôr assim? Amai-vos e instruí-vos. É a instrução de Kardec. Amai-vos e instruí-vos. Cultivar o amor. Aí a pessoa diz, mas como que eu vou amar essas coisas horríveis que andam acontecendo por aí? Aí tem aquele esclarecimento. Tem o amor-sentimento e o amor-atitude. O amor-sentimento são pessoas com que a gente tem afinidade, sintonia. É amor-sentimento. Amor-atitude é o respeito. É tratar com respeito até aquele com quem a gente tem diferenças, né? É. Então, é esse amor aí. E o instruí-vos em todo o setor, né? A instrução. Porque perante a família, a gente pensa assim, educar as crianças. Porque a escola instrui a educação da criança em família, formando o caráter, ajudando aquele serzinho a se desenvolver adequadamente, né? Nós estamos vivendo uma época que precisamos dar atenção ao lazer, um lazer mais equilibrante. Como é que pode descansar diante de uma tela com tanta violência, com tanta coisa? Eu sempre brinco que tem jogos de computador, tinha um que era para matar um velhinho. Cada vez que matava um velho, pintava de vermelho a tela. Como você relaxa com um tipo de lazer assim? Então, nós estamos precisando higienizar mais o nosso lazer, né? Ter mais cuidado com isso. E ter equilíbrio no uso da tecnologia, né? É necessário, né, Rodrigo? Você já pegou aí para falar alguma coisa. Na verdade, eu ia falar dos jogos, né? Mas falando de tecnologia, acho que foi providencial. Vamos falar dos jogos daqui a pouco. A gente observa Rodrigo. Você vai num restaurante, tem 4 pessoas. Foram juntas fazer um lanche, um almoço, um jantar. Não conversa, cada um com o seu celular. São novas formas de vícios, né? É. Eu acho que o problema é o excesso. Está acabando o diálogo. O problema, eu acho que não é a tecnologia. Acho que o problema é o excesso. Exato. É como se fosse as coisas que surgiram há 60 anos atrás. O problema não eram aquilo, era o excesso daquilo também, né? Uhum. Precisa ter equilíbrio. Equilíbrio, né? Para ficar gostoso. É. E nós estamos aqui com a Ecléia Vidal, que é voluntária, 47 anos, do Centro Espírita Divino Mestre. Jorge, 47 anos trabalhando no Divino Mestre, hein? Mas ela está contando com a evangelização infantil, que ela soa. Nada! Nossa. Não, mas é porque tem o dinossauro, né? Os dinossauros do espiritismo aqui. Pessoal, eu sou uma delas. A mocidade que brinca, né? Fala, aí são os dinossauros do espiritismo aqui, né? Eu sou considerado um, viu? O Jorge está começando a ser considerado dinossauro. Ô, Rui, eu tenho 72 anos, eu sou um dinossauro, sim. Uma dinossaurinha. Viu, mas esse dia nós somos... A gente vai visitar alguns centros aí, geralmente é aniversário para cantar com o Grupo Castelã. Aí, às vezes, o pessoal faz um histórico da casa, né? Aí faz o histórico da casa e fala, não, então, aí o seu Rui foi um dos fundadores. Esse dia ele estava numa casa de 100 anos, mas o seu Rui foi um dos fundadores. Eu falei, então, o Rui está mentindo a idade. Ele não vai ter o que falar, não, porque a casa tem 100 anos. O Rui foi um dos fundadores da casa. Pô, não sei onde é que arrumaram isso aí, né? Não, mas seria bom se a gente pudesse mesmo ter feito tudo isso, né? Mas, ô Jorge, a Cruz Vermelha... Ela está pedindo alimento, material de limpeza e de higiene pessoal para ajudar as pessoas que ficam aí desabrigadas na época da chuva, porque tem muita gente que está desabrigada ainda, né? Então, pede para que entregue esse material das 8 às 16h30 no Parque da Cidade, lá com o Eduardo, que é o presidente da Cruz Vermelha, o Pardal, que é um dos voluntários, e o Elcio, que é nosso amigo Leone aí, né? Ele que está solicitando para que as pessoas possam colaborar com a Cruz Vermelha. Isso, legal. E, o Rodrigo, nós temos que falar também que nós estamos dando aqui 2 livretos do Furlan, que é a direção bem-sucedida, junto com os 2 livros que estão sendo sorteados. Como encarte, né, dos livros. Como encarte. Legal. Aqui, então, está falando sobre o voo cego, o apressadinho, na colisão, quem tem razão, combustível adulterado, causa acidentes, pneu careca, é bomba relógio. Por que os pilotos da Indy e Fórmula 1 são ricos e famosos? Então, esse é o livreto que o Furlan, que é um trabalhador lá do Jefa, né, do Grupo Espírita Francisco de Assis, ele fez para colaborar para que as pessoas dirijam um pouco melhor. Né? Vai sortear junto com a pergunta para o sorteio, né? Você define metas pessoais para o novo ano? Então entra aí, ligue para nós, 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 e participe aí do sorteio que a gente vai estar falando no final. Mas, Ecléia, nós estamos falando... Deixa eu só dar mais um recadinho aqui, por favor. Convidar os nossos amigos pro almoço, a semana que vem tem almoço lá no almoço tradicional da Casa de Repouso Nosso Lar, todos os domingos, geralmente é o primeiro domingo do mês, né? Então agora dia 7 de fevereiro teremos o almoço lá a partir das 12 horas, aquela tradicional macarronada e com aquelas brincadeiras que eles fazem lá depois, de sorteios, né? E interessante, um grande abraço para o nosso amigo Armando Vilela, né? Para o Benedito, para todo mundo que comanda lá, Missionários da Luz, para o Luiz, que está se restabelecendo também de uma cirurgia, um grande abraço para todos eles. E a Casa de Repouso Nosso Lar também precisa de apoio, precisa de ajuda para erguer ali, afinal de contas eles estão preparando lá apartamentos para poder depois colocar pessoas de mais idade lá que precisam. E eu estive conversando com o Vilela, ele já tem 12 apartamentos que poderiam ser já utilizados, né? Mas não estão ainda. E a meta deles é chegar a 120 idosos lá. Uhum. É uma das coisas que falta aqui em São José, viu, Jorge? É uhum. abrigo para os idosos, principalmente para os idosos acamados, que não uhum. tem aqui em São José, tá? Isso. Eu estou dizendo isso porque a gente conhece muito bem essa coisa toda de idosos, e infelizmente nós temos uma quantidade enorme de idosos que estão aí, muitas vezes, escondidos dentro das nossas casas, e que é necessário que haja muito mais entidade para cuidar dos idosos, né? Exatamente. Então você participa ajudando, indo almoçar lá, você já está participando. Não, disso, e se né? quiser colaborar também, tem lá o canezinho. Tem o canezinho. É. Canezinho mesmo, eu tenho o canezinho lá. Você paga quanto você quiser por mês, você está ajudando na obra. É legal quando a gente faz isso, assim, é porque nós estamos vendo, né? Você pode passar lá todas as horas que você está vendo a obra ser construída, você está vendo a obra ser concluída, se Deus quiser daqui a pouco está concluída, e a gente sente que a gente está participando daquilo também, dando ajuda para eles lá do Missionários da Luz, que é a casa responsável, né, para a casa de repouso nosso lar, que fica ali em frente ao portão 10 do estádio Martins Pereira. E está aumentando o número de idosos no Brasil, no mundo todo, tá? Isso, eu já estou até preocupado, porque eu já estou chegando a 60, eu estou com 50, vou fazer 57, então daqui a 3 anos eu estou com 60, estou preocupado se vão acabar com as vagas dos idosos, porque você chega aí só tem vaga para idoso, daqui a pouco vai ter tanto idoso que eles vão fazer vaga para jovem, eu não vou ter mais vaga exclusiva quando eu chegar com 60. Não, mas o Center Vale tem tanta vaga para mulheres grávidas que é maior do que dos idosos, viu, Jorge? Então o idoso tem muito mais do que a mulher grávida, né? Mas... tudo bem, mas pelo menos tem vaga para idoso. O Rui, deixa eu só comentar aqui, a Neuza da Silva Pires mandou um bom dia, é ouvinte de todos os domingos, um domingo cheio de muita paz a todos, né? Um grande abraço ao Alamar e estamos vibrando muito pela saúde dele. Obrigado, Neuza, pela participação aqui no WhatsApp. Vamos lá? Bem, mas, Icléia, nós estávamos falando do livro Obras Póstumas, que eu acho que é um dos mais importantes livros que a gente deixa meio de lado, né? Porque não faz parte do quinteto, né? Do Pentateuco. Mas aqui está falando cuidar do ser em si mesmo. O que significa isso, cuidar do ser em si mesmo? Mas a gente já conversou, é a atenção que eu tenho que dar para mim mesmo. Para você. Na minha melhoria, nas minhas conquistas. Você falou aí das mães que se dedicam extremamente à família e não abrem um espaçozinho pequeno para que elas tenham alegrias, né? Porque a mulher que ficou no lar todo esse tempo, ela, se ela bobear, ela fica esquecida. É. Porque o espaço hoje é para a mulher que vai trabalhar fora e que faz aquela dupla jornada, né? Que é uma guerreira, né? Mas a gente não pode esquecer dessas que trabalharam a vida inteira e que merecem sim um diálogo, uma atenção, uma conversa, um espaço para ela se dedicar, né? Agora, o ser em si mesmo é muito mais que isso. É o cuidado, independente de sexo, de idade, de tudo, é o cuidado que cada um de nós tem que ter com a nossa melhoria íntima contínua. É uma vigilância constante de atos, não abrindo espaço para o desculpismo, não abrindo espaço para aquele assim, mas é só um minutinho, só hoje, só agora. A gente tem que mudar. Para mudar esse mundo, a gente precisa ter os cuidados com o respeito, respeito ao semelhante, respeito às leis, né? O autorrespeito, né? É sermos corretos, honestos, totalmente. Não abrir espaço para levar uma caneta, não, nada 12 de 13, nada disso. É sermos corretos, honestos. Porque o mundo, todos nós sabemos que o mundo vai melhorar. Qualquer religião sabe que vai haver evolução. Nós, espíritas, sabemos que vai para um mundo de regeneração. A regeneração já está acontecendo. A regeneração regenera, melhora e está melhorando. As leis estão sendo mais cumpridas, quem erra está sendo mais punido, nem que seja um bocadinho, né? Então já está começando. As pessoas estão dando mais atenção à sua saúde. Nunca se viu tanta gente fazer caminhada. Então, tem mais atenção. Já está havendo essa regeneração. Mas o maior cuidado tem que ser com o espírito, com a alma, com os seus sentimentos, com a maneira de ser, né? Não só a saúde do corpo, mas também a saúde da alma. É, né? Isso a doutrina espírita se preocupa demais, justamente com aquela com o ser espiritual, né? É porque a gente vê em muitas famílias os idosos sendo colocados marginalizados, ele fica aquele elemento invisível dentro de casa, né? Que ninguém vê, ninguém dá bola, ninguém liga, e eu acredito que nós precisaríamos até falar com os idosos, cobrar essa melhoria de tratamento dentro das próprias casas, né? Sem dúvida. E aqui você fala também de membro da família e ou de cidadão. Até Kardec diz assim, às vezes uma pessoa, ela é uma excelente pessoa, excelente na família e péssimo cidadão. E aí, às vezes, a gente então, vê... ao contrário, ele é um bom cidadão e péssimo na família. Então, péssimo é um... coletivo, né? A pessoa tem que dar conta desses três, dessas três participações na sua vida, né? E ser um bom cidadão, né? É um cuidado. Hoje em dia, graças a Deus, já está começando a melhorar. Em sociedade já é uma evolução, né? Pois é. Porque antes a gente era homem das cavernas. É. Agora a gente já teve uma evolução em viver em sociedade. Pois é. Mas precisamos saber viver, né? Abolir preconceito, sim, né? Preconceitos. Porque são vários ainda, né? São vários. Deixar isso de lado. Diz assim que as pedras fundamentais do novo mundo vai ser a fraternidade e a solidariedade. Como é que a gente pode ser fraterno e solidário com o coração cheio de preconceito um com os outros, achando que não dá para dar as mãos? Então, não tem como acontecer essa melhoria, né? Não, principalmente o preconceito religioso, né? Porque nós mesmos, como espírita, às vezes somos vítima de uma série de preconceitos que não é bem aquilo, né? Porque as pessoas têm uma visão muito errônea da nossa doutrina espírita, né? E eles acham que nós só vivemos a base dos fenômenos, e quando nós cuidamos aqui da preocupação com a moral e com respeito ao ser humano, né? Pois em geral. De todas as raças, de todas as religiões, de todas as cores e etc. Né? Eu lamento profundamente essa desunião. Eu acho que o tempo agora é de nos darmos as mãos para uma melhoria social. Esse Papa veio aí falando uma coisinha linda. Tem uma criança com fome, não importa quem vai dar o alimento, se é um católico, um espírita, um evangélico. Não, importa que a criança seja alimentada. Então, isso é solidariedade, isso é fraternidade, ausência de rótulo. Jesus não tinha rótulo. Ele não veio fundar uma religião, ele veio ensinar amor. Né, Jorge está quieto. E o Ed Moreno aqui está concordando com você. Ele falou, concordo com a Ecléia, pois a doença começa no espírito, o corpo é só o termômetro. Isso, tem uma personalidade aqui querendo falar com a gente aqui no telefone, aqui, Rui. Então, o Inácio pode ligar. Bom dia. Oi, bom dia, Jorge. Oi, essa voz é muito conhecida, nosso grande amigo médium Edson Barbosa, da cidade de Ribeirão Pires, mas hoje ele está em casa, na chácara, né, Edson? Onde é que você está hoje? Não, eu estou bem, graças a Deus, eu estou ouvindo aqui, tá? E a dona Cléia disse que está com 72 anos, né? Isso. O Rui, você disse que ele fundou todos os centros espíritas da região. Isso. Então, quer dizer que o Rui é da época de Matusalém ou pisou no barro? Isso, exatamente, é por ali. Se você começar a investigar muito, eu vou conseguir coisas mais para trás ainda. Ô, Edson... Mas eu estou muito feliz. Viu, Edson? Bom dia. Né? Viu, Edson? Bom dia. Bom dia. E no dia 9 de março, agora, eu vou completar 77 anos. Muito bem vivido, com muito carinho, com muito respeito. E gosto de viver, gosto de ser jovem espiritualmente. Então, tá aí. Estamos aí para levar para frente a nossa doutrina dos espíritos, né? Exato. A doutrina do amor, né? A grande revelação. Mas olha, tá de parabéns aí. O programa, o tema realmente é muito importante, mas nós devemos vivenciar o momento, tá? E depois, obviamente que o futuro pertence a Deus, mas devemos ficar persistindo, porque quem persiste alcança o objetivo, que é chegar realmente à elevação espiritual do ser. Edson, ontem teve trabalho ou você pegou folga? Eu estou de folga agora. Ah. Mas eu tive trabalho na quarta-feira. Certo. Vamos ter trabalho na próxima quarta-feira de novo. Uhum. Ou seja, não paramos, tá? Ah, com certeza. Dia 27, se Deus quiser, nós estaremos juntos, né? Lá no Recanto de Luz de Mancheila. Eu já vou contar no dedo aqui os dias, uhum, tá? E eu aproveito o momento para mandar um abraço a todos. E estou feliz porque o Rodrigo começou a falar no programa, viu? É? É verdade. O Rodrigo começou a falar no programa e isso é muito no bom. Seu programa, Edson? Hã? No seu? Eu falei, estou deixando de lado o computador aqui um pouquinho. No programa Vivência Espírita. Isso. Mas tá bom, meus irmãos. E ele tá falando os nomes certos, né? Porque da primeira vez que ele foi no seu programa, quando deu bom dia, falou bom dia, Jorge Reis, lá no programa do Edson. Ele deu bom dia, Jorge Reis. Lá na Rádio Mundial. Boa tarde, Jorge Reis. É. Rádio Mundial, né? Jorge Reis. É. Agora já tá falando. É, exatamente. Mas é um bom menino. Lembrando, né, Edson, que você tem o programa todas as sextas-feiras, a partir das 15 horas, na Rádio Mundial, né? Na Rádio Mundial de São Paulo, tá? E 1450? Não. 97,5. Ah, 97,5. Mas as pessoas podem baixar o aplicativo Rádio Mundial, tá, em São Paulo, e nos acompanhar todas as sextas-feiras. E esse programa é retransmitido com os nossos amigos do Vivência Espírita toda sexta-feira a partir das 20 horas. Aqui na rádio é um motivo de honra. Isso. Aqui na Rádio Online, Vivência Espírita, então nós temos o programa Cura e Cirurgias Espirituais com o Edson Barbosa aqui também, que é repetido aqui pra gente todas as sextas-feiras também à noite, né? E no dia 2 de abril, nós vamos estar na região, a convite da Casa da Paz, na cidade de Jacareí. E eu gostaria de deixar o meu convite a todos os ouvintes da rádio, da Rádio Vivência Espírita, para comparecer em Jacareí, lá na Casa da Paz, com a nossa querida amiga Ludmila, que deve estar nos ouvindo. Tá? Isso, tá sim. E eu estendo também o convite ao Alamar, esse grande amigo nosso, tá? Certo. Ele estando doentinho agora, uhum, eu convido ele para que participe conosco lá, com a sua presença também. Com certeza o Alamar vai também. E lá já, com certeza, ele também já vai estar bem melhorzinho, a gente tem certeza disso. É, Edson, e aí o pessoal já está me cobrando aqui, viu? Já tem muita gente me procurando, querendo saber quando nós vamos ter você novamente aqui na região. Então você está confirmando para todos, dia 2 de abril, o Edson Barbosa com o grupo da casa do Recanto de Luz Irmã Sheila Ribeirão Pires, aqui em Jacareí, na Casa da Paz, na rua Tomé de Souza, número, parece que é número 200. Mas também é a última casa, né? A rua sem saída, é a última casa na rua Tomé de Souza, lá em Jacareí. Nós teremos aí o Edson Barbosa, que quando veio em Taubaté a primeira vez, apareceu 1.000 pessoas lá, né? Exato, deu aproximadamente 1.100, 1.200 pessoas, uhum, o que para nós é um motivo de alegria. E eu fico feliz também pela dona Creia, que está há 48 anos na doutrina espírita, né? E eu acho que já fiz muito, né? Mas eu ainda não fiz nada, porque estou apenas há 35 anos. Eu estou há 72. Meus parabéns. O Edson, ela está corrigindo você. Ela está há 71 anos na doutrina espírita. Há 71 anos. Quanto? Desde que nasci. 71. Ela já nasceu 72, na doutrina. Já nasceu na doutrina. Nasceu lá. Então tá bom. Olha, mais importante é continuarmos jovens, porque a idade física está na cabeça, mas o importante é vivenciarmos um dia de cada vez, porque Deus proverá sempre. Edson, muito obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tudo de bom, Edson. Parabéns. Bem, nós temos aqui a Elisa Sobral, que é grande amiga, Elisa. Ela está dizendo aqui que ela é mãe da Giovana, do Paulo de Tarso. Ela manda um abraço a todos do programa, principalmente para o senhor Rui. Diz que o programa está maravilhoso e um ótimo domingo a todos. Ela fala que é mãe da Giovana porque a minha esposa, viu, Jorge? Ela fala assim, Rui, eu gostaria de ter uma filha como a Giovana. E a mãe dela, que é a Elisa, fala, ah, então vocês não sabem o que vocês iam arrumar de filha. Mas a Giovana é muito bacana, viu, Elisa? A Elisa fala também brincando, mas um bom dia para você e continue nos prestigiando, viu? Um grande abraço para a Giovana e para a garotada toda aí, né? Para Nicole, para o... Eu sempre esqueço o nome do filho dela, que mora em São Paulo, e do Hélio, que é o esposo dela. Né? Um grande abraço a todos. E o Alamar entrou aqui também e falou, a casa é boa, hein? Porque eu divulguei aqui no nosso WhatsApp, né? Que dia 2 vai ter os trabalhos de curas lá na Casa da Paz. E falou, a casa é boa. Jeitão dele. E viva o amigo Edson. É, opa, tá. O Alamar tá firme aí na... Na escuta. Na escuta. Mas, então vamos continuando aqui com a Ecléia. E perante a família... Nós devemos ter a constância no bip do amor. O que, que significa esse bip do amor? É a musiquinha do Jorge. A música do Jorge? Não, o bip a gente não pode nunca esquecer, né? Kardec perguntou como que Jesus entendia a caridade. Aí os espíritos respondem, benevolência para com todos, ou seja, boa vontade. Indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Pegando as iniciais, forma o BIP, que é uma forma da gente guardar esse recado super útil, botar o BIP na cintura. Mas e viver com gente, esse BIP aí. Explica para os jovens e para muitas pessoas que estão nos ouvindo que o BIP é do nosso tempo, né? É. Agora, explica o que é o BIP. Era um aparelhinho. Era um aparelhinho, não tinha o celular, né? Um aparelhinho antes do celular que você deixava na cintura e recebia o toque avisando que alguém queria falar com você. Aí você ia até um telefone e ligava para a pessoa. Colocava a moeda. É, e ligava para a pessoa. Hoje a gente tem o celular, que é uma maravilha. E aí ficou essa sigla. E funciona. Se a gente botar um bip na cintura, na imaginação, diante dos momentos difíceis, na convivência, às vezes meio atrapalhadinha que surge, a gente põe a mão no BIP e entra com boa vontade, entra com compreensão, que é indulgência, né? Porque às vezes as palavras são lindas, mas a gente não penetra no verdadeiro sentido. Benevolência é boa vontade. Às vezes a gente não tem boa vontade uns com os outros dentro de casa, mas a gente se vai ter lá fora. A indulgência é a compreensão com os defeitos alheios. Se eu quero que compreendam a mim, eu preciso também compreender o outro, né? É. E o perdão das ofensas. Pequeninos atos de perdão, para que se um dia vier uma experiência maior, dolorosa, o coração já está assim, acostumado a perdoar. É, e aqui também você fala para as pedras fundamentais de um mundo melhor. Segundo a Gênese de Kardec, né? É perseverança no bem, viver a fraternidade e a solidariedade. São pontos principais para que nós possamos ser felizes aqui e agora. Pois é. É a necessidade da gente se dar as mãos, olhar o outro com respeito, né? Uma vez eu estava conversando, eu moro em casa, não é apartamento, então eu converso com o varredor. E eu tinha uma varredora que varria a minha rua. Ela era professora formada em pedagogia, mas ela disse que adorava ser varredora de rua. E ela saía varrendo, trabalhava na prefeitura com isso. Ela disse, aqui eu sou tão livre. Então, veja, você olhar com preconceito, olhar com diferença, é uma infantilidade. Orgulho é infantilidade nossa, né? Certo. Eu sempre acho. Que orgulho é uma coisa tão desnecessária. E a própria pessoa, né, Cléia? É. Ultrapassou um ponto, por exemplo, o ponto também do orgulho, né? A própria pessoa ultrapassou aquele ponto do orgulho. É. De chegar e falar, olha, eu quero ser feliz. Não tem importância onde é que eu estou e o que eu estou fazendo. O importante é que eu sou feliz com aquilo que eu estou fazendo. É o cuidar de si. É. Que o Rui falou. Exatamente. Então você. A gente vê muitas pessoas assim na praia. Em Porto Seguro, por exemplo, esses tempos eu vi um Globo Repórter de várias pessoas que tem barraca lá, barraca mesmo, que vende as coisas, os outros estão fazendo coisas mais naturais, mas pessoas que eram grandes empresários, grandes tudo, chegaram lá e falaram, olha, eu larguei tudo que tinha e vim para cá, mas eu sou feliz aqui, aqui eu só, eu só faço para comer. Tipo assim, olha, aqui o que eu faço é para sobreviver, para viver. Para sobreviver não, para viver. Mas é melhor do que aquilo tudo que tinha, mas vivia infeliz. A gente tem uma falsa noção que a dor faz parte. A gente precisa ser alegre, precisa ser feliz. Você falou aí, eu tenho alegria de viver. Eu também tenho, Rui. Sim. Eu tenho uma alegria de viver, eu adoro viver. Uhum. Eu adoro começar um novo dia, abrir a janela da casa, receber o arzinho fresco da manhã. Eu gosto de viver. Uhum. Eu acho que não, a gente tem que acordar quem gosta cantando, de viver, sorrindo. Né? Quem gosta de viver, vive em qualquer lugar também, né? Ah, assim, pois tipo assim. Precisa. E se adapta em qualquer lugar. Inclusive na passagem para o plano espiritual. Porque tomara, você continua, Rui. Você continua tomara, vivendo. Jorge. Porque eu, nesse novo livro nosso que está para sair aí, tem uma história do pai Joaquim, que ele fala que trabalho é vida. Trabalho é vida. Então, se você está acostumado a trabalhar, se você gosta de trabalhar, em qualquer lugar você se dá bem. Exatamente. Você pode parar no lugar pior do mundo. Se você estiver acostumado a trabalhar, você consegue viver. Né? Ele faz até ele está fazendo uma palestra lá para as pessoas que estão... Muitos já estão antigos e muitos estão recém-chegados no plano espiritual. Aí ele pergunta quem está morto ali, né? Ele pergunta quem está morto. Aí as pessoas ali começam a ficar assim olhando para ele. Por que ele está perguntando aquilo? Né? Mas alguns timidamente levantam a mão. Porque então, falou, mas aí quando a pessoa, alguns levantam a mão, falou, vocês que levantaram a mão, prova para mim que vocês estão mortos. Vocês morreram, por favor. Porque não existe morte. Você simplesmente está lá no plano espiritual. Ele falou, agora, a partir do momento que você se entrega, que você fica sem trabalho, que você se sente um inútil, aí você vai se sentir morto. Você vai se sentir morto em qualquer lugar que você estiver. Trabalho é a lei da vida, né? Às vezes a gente se deixa meio que embotar diante da TV, diante desses recursos tecnológicos, esquecendo de agir, de viver. Então, mas, Cléia, agora nós estamos vendo aí, que nós estamos chegando quase no final do nosso programa, que nós vamos terminar mais cedo. Nós temos aqui em São José, agora começando sábado, nós vamos ter Encontro das Mocidades da Aliança Espírita Evangélica, que serão realizados na escola, em duas escolas, na Marechal Rondon e na Estevão Ferri. Estarão reunidos a partir de sábado mais de 500 jovens que vão ficar confinados ali de sexta, de sábado até terça-feira, saindo de lá meio-dia. Aí, inclusive, aproveito aqui para. Que eles estão pedindo voluntários lá, para as pessoas que queiram ser voluntários na cozinha, na sustentação. Então tem lugar para todo mundo que queira trabalhar. Depois nós temos também a Folia de Luz lá na Escola Meireles, lá no parque, lá no satélite. Também haverá aqui, nesse Encontro das Mocidades aqui da Aliança, a necessidade das pessoas pertencerem ao movimento da Aliança, Mocidade da Aliança. E teremos a Folia de Luz, que é para jovens que queiram participar, mesmo que não seja espírita, lá na Escola Meireles, lá no satélite, também mais de 100 jovens reunidos. E nós temos aí a mocidade da USE. A Comevalp, né? A Comevalp, né? A Comevalp é Confraternização de Mocidade do Vale do Paraíba. Esse ano vai ser em Jacareí, nos dias 6, 7, 8 e 9 de fevereiro, e o tema central é Por que te detens? Não é confinado, é reunido. Era uma delícia. Não pode sair, né? Não. Tem que ficar lá. Eu falo confinado porque não pode sair. Ah, não, agora eu vou para minha casa, depois eu volto. Não, tem que ficar lá os 4 dias praticamente, né? Cláudio e eu trabalhamos muito com os jovens, acho que foram uns 25 anos, né? E a Comevalp era uma realização deliciosa. E no Folia de Luz, há muitos anos, você me convidou para ir lá fazer uma palestra. E você esteve lá, né? Estive. Reuniões são maravilhosas. E é uma utilização de um feriado de uma forma abençoada. E sabe que eu nunca esqueço dessa palestra que foi feita lá no CTA, Jorge. Lá na escola do CTA. E você falou muito da idade, do espelho, né? Que a criançada não pode ver espelho que já vai lá. As fases da adolescência, né? Foi uma palestra, hoje mudou. Foi uma palestra muito bonita e já faz quanto? Acho que uns 20 anos, né? Então tá aí, minha gente. Aqueles que quiserem participar desses eventos. E outro, não vamos esquecer que hoje, às 15 horas, nós temos lá no Divino Mestre uma reunião para cuidarmos do encontro do dia de Kardec, a ser realizado no dia 18 de abril na Câmara Municipal de São José dos Campos. Isso, eu já vou pedindo desculpa de não poder comparecer, porque eu tenho uma palestra marcada lá na casa de Quiririm, lá no município de Taubaté, né? Lá em Quiririm, às 4 horas da tarde. Então nós estaremos lá fazendo uma palestra musical. E hoje o tema da palestra lá será Terapia do Abraço. Né? Terapia do Abraço, estaremos lá, por isso eu vou faltar e você representa, nos representa. Sim. Lá, por favor. Né? Eu convidando o Rodrigo para ver se ele vai também lá com a gente. Isso. Então, falando para as outras casas que compareçam lá, para a gente tomar essas decisões juntos aqui nos nossos eventos da cidade. É, porque essa é uma lei, a Dia de Kardec, uma lei de 1997, ainda do Aloysio Petit, quando era vereador, viu, Jorge? Então, nós estamos querendo reativar esse Dia de Kardec, que é comemorado sempre no dia 18 de abril, que é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, né? Exatamente. Então, nós vamos entregar um pouquinho mais cedo o nosso programa hoje. Os nossos sorteios já estão aqui, né? O Rodrigo já passou aqui para mim o sorteio, os aniversariantes também. Então, nós vamos passar, vamos falar dos nossos sorteados, né? Nos nossos sorteados. E que vai o encaixe da direção bem sucedida também, né? Então, sorteados aqui foram Elisei? É Elisei que está escrito aqui com essa letra psicografada? É? É Elisa ou Elisei? Não, deve ser Elisa. Elisa Sobral. Elisa Sobral. Amiga. É porque a Adriana, ela é médium psicógrafa também, né? Então a gente dá um desconto para ela, que de vez em quando você pega essa letra aqui, que a gente não sabe se ela fez por psicografia ou fez por sorteio mesmo, viu? E também o Hamilton Ribeiro. Então os sorteados são a Elisa Sobral, ela é da Vila Diana, e o Hamilton Ribeiro do Jardim. Então, o que está escrito aqui? Jardim quem? Itapuã. Jardim Itapuã. Exatamente. Vocês podem comparecer a partir de amanhã, às 13 horas, lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, retirar lá os seus livros com o nosso irmão Mário Vinhas. Paz e alegria em todos os corações. Um bom dia a todos. Um grande abraço para o Inácio, que está aqui na mesa de som, e para a Adriana. E hoje nós temos que descontar o salário do Helder que faltou, da Graça que faltou hoje, viu, Jorge? Na próxima nós vamos cortar o salário dos dois aí, né? E agradecer ao Cláudio, que é o médium de transporte, que trouxe a Ecléia até o nosso programa de hoje. E vamos pedir para a Ecléia depois também fazer o nosso encerramento, né, Jorge? Vamos agradecendo também a todos os ouvintes que entraram, participaram aqui com a gente, entraram pelo WhatsApp, pelo Facebook, ligaram para nós, entraram no Periscope, pelo Webcam, que vai nos escutar na rádio online, que é reprisado também todos os dias, também, não só esse programa, quanto os programas antigos também, que a gente faz uma coletânea dos melhores programas. E agradecer a todos vocês que participaram conosco e convidá-los para o próximo domingo às 8 horas. E até o programa número 1. Tá disponível. Tá disponível. Tá lá. Vocês vão ver o Jorge e o Rui tremendo lá pra começar um. Não, eu tava vendo outro dia a Bia também no programa, tava vendo outro, o Eurípides também, quando vocês voltaram. Ontem eu ouvi do Ari Rangel também, recebeu a carta do Dodô também aqui com a gente, foi muito bonito. E vamos agradecer então, passar pra Ecléia, fazer o agradecimento e a prece de finalização. Eu agradeço de todo coração o convite que vocês me fizeram e agradeço a toda essa equipe que trabalha no programa e os ouvintes. Os ouvintes são preciosos, colaboram com tanto carinho, com os telefonemas, com os recados, com o WhatsApp, com a atenção. E vamos então elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, nosso Senhor, e agradecer. Agradecer essa oportunidade, agradecer a doutrina espírita que ilumina o nosso caminho, agradecer os amigos espirituais, agradecer a vida, ao país que vivemos, a natureza belíssima que emoldura o quadro das nossas vidas, agradecer ao nosso anjo da guarda, esse amigo discreto, que cuida de nós, que nos auxilia em todos os momentos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Senhor, que assim seja. Nossos irmãos, nessa tarefa de luz, seguir as lições de Jesus no rumo da luz. Tarefa sublime do mais puro amor. Tarefa sublime do mais puro amor. Evangelizar é amar. Tarefa sublime do mais puro amor. Tarefa sublime do mais puro amor. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!